pensando na minha prima, já está na aproximação, é a mesma coisa, eu leio bem direto nos olhos, realmente a intensidade é forte. A minha impressão é que algumas casas que tem aqui, eu tô conseguindo um pouquinho, parecia branco, velho, mas... Sim, a gente vai pedir à Polícia Militar que faça um sobrevoo nesses prédios, nessas proximidades que foram informadas. Muito obrigada pela informação. Normalmente, quando tiver um avião na final, é a hora que ele vai estar apontando. Pois é, só que agora a gente não tem previsto nenhuma aeronave em aproximação, por ironia. Na verdade, eu tenho uma que aproxima mais uns 10 minutos, mais ou menos, acredito. Obrigada. Muito boa noite, Altan 3858, uma estação de informação, solicito 350 para Fortaleza. Está 3858 para Fortaleza, nível 370 está autorizado. Estou decolando a 10 na saída Momo Transição Frota, após decolagem, curva esquerda. 55 no meia é o código transponder no 208, controle. Autorizado 370, decolando a 10, saída a mão com a frota, decola com curva esquerda, 55 no meio, transponder 208, é o controle Salvador, o TAN 3858, está no 23, pronto para pushback acionamento. Gente, vai aguardar para pushback acionamento, essa aeronave da Oceanex foi autorizada no 612 e só após a passagem da mesma será autorizada. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Também está mantendo posição, aguardando o TAN 3858. Web 48, está autorizada a aproximação em LF. Autorizado em LF, 6310, está com POB de 1-1-7, 3 horas e 30, está alternando Natal. 1107, 3 horas Natal, confere. Afirmativo. Contorno ao pátio, em Jai Alfa, quando no ponto de espera 1186, 1021 altímetro hoje. Índia Alfa, ponto de espera 1186, 1466. Gente, da 3858 fica condicionado após a passagem do tráfego da Oceaneta retaguarda, autorizado o push do 3. Gente, após a Oceaneta, autorizado o push de acionamento, são 3858. Estabilizado, vem 7 48, 4 milhas para o externo, reduz a check trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, bom. Ok, Cinch, mantém escuta agora de cópia, Whisky Yankee no fone. Mundo 49, agora 4 horas de autonomia alternando João Pessoa. Mundo 49, João Pessoa, qual autonomia? 4 horas de autonomia. Ok, 3858, táxi à direita, no ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1022. Gente, via direita, 118.60, chamará quando pronto, da 3858. Rio 22, chegando a ponto. É, acabou de bom. E 22, chamando a 313. Acionamento no 08, tá? 3662. 3662, autorizado. Puxa, acionar a chimitar. Alô, Salvador Web 6748, boa noite. Meia 748, chame antes da Juliette. Camará, 6748. Whisky Yankee uniforme pra cópia? Whisky Yankee uniforme autorizado, Paulo Afonso, nível 370. Decola da 17, curva esquerda, subida é a Momo, Cogbo após direto, Paulo Afonso. Controle 120, decimal 8, acione 5524. Tá na parte 5? Ok, ciente. Qual o POB? Ok, chame a torre para acionamento, bom voo e o Whisky aqui no fone. Ingresso de Juliette para o fundo. Portão 5, 6342. 6313 está agora ao sul de Alagoinhas, passando 13.100. Reautorizado para 4.000 pés. Controle de Salvador, boa noite, Xanéia 3110 vai em ascensão nível 350 no perfil da saída Puca. Oceano 310 ao controle, está em contato, radar. Contato radar, 6310. Alternando, confirme por gentileza. Fortaleza. Gente, contorno parte em geral, alta, ponto de espera 786, altímetro 1022 agora. Pode ir, parte de alta, depois de mesmo contato da aralta, 6662. Turno 604, boa noite para Fortaleza, prepara a mão para o frote, mantenha me escuta e aguarda a cópia. Tá 3258, pode voar direto. Momo. Negativo. 3258. Oceano 313, Duna 2000 autorizado. Oceano 3858, suba restrito ao nível 310, direto a Bucu. 310, direto a Bucu, 3858, obrigado. Oceano 310, chame Recife 1-2685. 1-2685, chame 6310, obrigado, uma boa noite. Boa. autorizado o elétrico da minha turma? Alta, sim. Está autorizado o elétrico da minha turma? Tá, positivo. Estou encurtando a sua trajetória desde Aracaju, justamente, para que o senhor seja o número 1. Encurte o máximo possível a sua trajetória. Diga de passagem que é uma pessoa boa e está importante para o tráfego aéreo. Sou 3858, chame Recife 12685. 2685, Amaral, 725, Sistema 3858. Senhor 313, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Senhor 3013, estão autorizados a curvar à esquerda para interceptar o ILS pista 190, aguarde transferência de comunicação. Muito boa noite, está 3662 na PUCA, VIPA 2500. 3662, controle, contato, radar. 2. Oceano 313 está a 2 milhas para passagem sobre o marcador. Chame a torre 1186. Tudo bem, obrigado. Boa. Prossiga. Tá pronto, cópia? Hermes 04, autorizado Salvador Fortaleza, nível 370, via Pesuro 19. Decola da 10 com curva à esquerda, subida em Momo, transição frote. Controle 120 decimal 8, aciona 5525. Hermes 04. Cotejamento correto, chame quando pronto, puxa acionar. Esquema que uniforme, controle, meu cordial, contato. Escuta o esquema que uniforme. Que uniforme decolou na sua escuta, senhor. Está em contato a rodar, capitão. Antigo. Táxi viral para Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4. 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 3305 Salvador, ajuste 1022, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS.